quantos e quantos meus mano tiveram final sem glória. Mas quem tá jurado de morte não sobrevive nem com uma escolta, é foda. O sangue escorre, os mano morre, Deus entristece. Olha pra esse mundo desacreditado, o que acontece? Por droga os cara mata, por droga os cara morre. Mais uma troca de tiro, ninguém socorre. Mais uma vez tô atrasado, o inimigo falou mais alto. Meu rap não fez efeito, mais um corpo cheio de buraco. Entristece, dá um nó na garganta, perco o fôlego. Mais um foi nessa noite, chama a família pra reconhecer o corpo. É só tristeza, as lágrimas que se mistura com raiva. Vingança chegou de novo, nem pediu licença, entrou nessa casa. Já era, já era, tá mó guerra, tá mó guerra. O inimigo levou meus amigos pra descansar debaixo da terra. Mó ilusão, ilusão, os cara vai de cabeça no crime. Cadê as putas, quadrilha, bebidos, brinde? Felizmente hoje não tem brinde pra você. Não tem a taça cheia, não vai ver seu filho crescer. Mas pra muito é motivo de riso, alegria dos seus inimigos, que com sua morte comemoram degustando um fim. Infelizmente hoje não tem brinde pra você. Não tem a taça cheia, não vai ver seu filho crescer. Não vai vencer, o crime levou você pra um abismo onde as lágrimas que rolam faz sua mãe sofrer. Infelizmente hoje não tem brinde pra você. Não tem a taça cheia, não vai ver seu filho crescer. Não vai vencer, o crime levou você. Um final sem glória te espera, só Deus pra proteger. Ó Senhor, proteja a quebra da maldade, que mais nenhum moleque se transforma em Bin Laden mais tarde. Só amor no coração, que Deus proteja. Que nem um legista abre um 48 sobre a mesa. Se quantos não vi, curado de bala, entre flores, caixão preto, velas, um final sem glória. Só tenebroso. Tudo menor de 15 anos, nascido 380 e pra ser homem sai aí matando. Atire placa, é mais um no inferno, é festa de novo. O vira-lata virou cão de caça, criminoso. Tudo novão, entre 18 e 25 de idade, mofando atrás das grades. Sem liberdade, nem faraó, Tutacamon. Sobreviveria à guerra, nem enrolado com faixa e mel. Não ressuscitava, contei nos dedos das mãos. Todos não foram pro crime de bonde. Sobrou dedo e contei os bandidos que vive até hoje. Ai Deus, às vezes desacredito de ti. Nenhuma mãe ora pra ver o filho no IML. Quando nasceu era um anjinho, cresceu, virou um monstro. Metamorfose, daqui a pouco vai virar defunto. Infelizmente hoje não tem brinde pra você. Não tem a taça cheia, não vai ver seu filho crescer. Não vai vencer, o crime levou você pra um abismo onde as lágrimas que rolam faz sua mãe sofrer. Infelizmente hoje não tem brinde pra você. Não tem a taça cheia, não vai ver seu filho crescer. Não vai vencer, o crime levou você. Um final sem glória te espera, só Deus pra proteger. Morre, Robinson, foi mais um, hein, mas ficou sabendo. Ô louco, irmão, nem fiquei sabendo não, cara. Mas você conhecia esse cara aí, tio? É que eu te fragava, hein, mano. Parceiro meu, mano, sorriso. Ô, mano, qual que foi a fita, tio? Eu tava passando as pedras de crack, né, cara? Os caras, aquele country club lá, balada lá, os caras quadrou na paulada pra levar as pedras. Engraçado, mano. Sem chance, morreu na UTI depois. Nossa, agora mesmo. O dia passa, o tempo passa, as horas passam, a noite chega. Sombria como sempre, irmãozão. Que Deus proteja. No corre da vida bandida, mais uma vítima que perde a vida. Cair na esquina, mais uma alma que sobe. Imagina como tá a família. Mataram um, mataram dois, mataram três. Não seja o próximo a cair pra ver se faz faltar pra alguém. Não deixa o esforço da sua mãe sem vão acabar no IML. Mais um com o crânio estourado, hoje é o quarto corpo que der. Faz a prece, a mãe entristece. Ao seu lado chora outra lágrima que rola, vendo seu filho indo embora. E agora, diz pra mim, como vai ser? O caçula se foi, o mais velho tá pelo meio, só te faz sofrer. O bang é louco, tenebroso, é bicho solto. Matou até umas horas, mãe, andados, furo no corpo. A mãe de luto, de preto, não. Com a roupa rasgada, dinheiro do crime foi pro crime, não pôs comida a casa. Peço, os